até sua em olhar pra trás. Só vejo escuro lá fora. A tendência é buscar a paz. Faz como o sol que nasce aurora. Toda vez eu leio a carta suja, desgastada pelo tempo. Lado bom, pede fujo, lado mal. Casamento de volta aos aposentos. Pensamentos todo dia, quebrei todos os espelhos, reflexos da minha agonia. Quando eu vi aquela imagem, buscava o ser humano que sonhou, que sorriu, que formou vários planos. Eu sei o que tá pecando, é meu corpo em abstinência. Encontrei em anabolizantes, antes calmantes, persistência. Tento levantar da cama, mal consigo me mover, nem fazer afazeres, deveres de uma casa vazia. Móveis empoeirados, vejo um velho cara, o quê? Que no passado foi usado em cantoria, alegria de família. Sinto náusea, temo epilepsia, o traumatismo craniano deixa essas sequelas. Cliente de drogaria, tomo carbamazepina. Pra janela, vejo o sol nascer atrás da favela. Fico tenso em olhar pra trás. Só vejo escuro lá fora. A tendência é buscar a paz. Faz como o sol que nasce aurora. Fico tenso em olhar pra trás. Só vejo escuro lá fora. A tendência é buscar a paz. Faz como o sol que nasce aurora. Abro meu guarda-roupa, vejo minhas divisas amarelas, conquistadas pela força de vontade e dedicação. Abaixo a pasta com processos marcados, aquarela. Fui pra reforma cedo, sofreria explosão. Juntei meu tempo de garoto menor aprendiz. No Senai igual meu pai torto, me ensino a diretriz. Sensei Jedi, karateca, poeta tipo assis. Me ensina a técnica da verdadeira força motriz. É disciplina, esforço, sinto luta do alcance. Eu era moço, tinha gosto pelas lutas, treinamentos. Hoje sou um monstro que só tem sede por vingança. Meu kimono e minha farda jazem no esquecimento. Mudo meus pensamentos, olho novamente a janela. O céu fica cinzento, nuvens cobrem o belo dia. Lembro como cobri com choros o sorriso delas. Será que as verei novamente nos confins da Bahia? Fico tenso em olhar pra trás. Só vejo escuro lá fora. A tendência é buscar a paz. Faz como o sol que nasce aurora. Fico tenso em olhar pra trás. Só vejo escuro lá fora. A tendência é buscar a paz. Faz como o sol que nasce aurora. Fotos antigas na sala do CDSP. Eu, Pedrão e vários amigos na EFST. Curso de formação pra 900 policiais. Hoje só restam 300 baixados funcionais. Mas todos sabiam do que tinha espera. Víamos o comunismo infectar todo o Brasil. Esse câncer por onde passa tudo dilacera. É guerra, fome, morte, miséria, guerra civil. Eu era apenas um jovem querendo mudar o mundo. E as ONGs se movem pelo fim dos militares. Mas problemas não resolvem, tudo é tão imundo. Hoje sou King Kong, quando pego o revólver é só pesares. Preciso de ares, nostalgia, vou de Opala pra Bahia. Na mala vou levar pares de presentes pra família, de armas. Só uma 9, um soco inglês pra defesa. Na BR vejo três ratos moscando, viraram presas. Fico tenso em olhar pra trás. Só vejo escuro lá fora. A tendência é buscar a paz.